Estou cansado de toda hora, de todo dia, de separado de uma tortura que parece a minha mulher. Em qualquer canto, em qualquer lugar, você não sabe o que eu quero. Joga o farol na minha cara, vaga de caça fantasma, de cara feia, de olhos tortos que quer me encarar. Sou sujeito a não devo nada a ninguém. Ajoelho na minha frente, vai ter que dizer amém. Eu falo a verdade, não jogo conversa fora. Não vacila nas ideias, eu não falo a tua hora. Meu santo é forte, está sempre do meu lado. Para qualquer perigo, em qualquer atrito, sangue no olho, isso é preciso. Nessa cidade eu tenho de sobra. Quem mais parece sim, o ninho de cobra. Quem vacilou morreu, na minha mão se fudeu. Se ontem era ateu, hoje reza pra Deus. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Mão na cabeça, mão na parede, deitado no chão. Obedeça seus cuzão. Puxa DVC, mostra uma tatuagem, mostra uma peteca, não mostra sua bagagem. Eu sou do mundo, sou do NTX, não vai ter perdão. Antiga senzala, hoje sou chamado de caçarão. Bata no peito, sujeito várias bocadas nervosa. Verdinha, logo se consome. O homem faz a farta, a farta faz o homem. Do mesmo jeito que eu faço meu dinheiro, vice-versa que você tem. Meu Deus das pernas, eu também tenho. E sempre satisfaz, ainda quer ir mais. Mas se você se crescer para cima de mim, é melhor pensar duas vezes, eu comparei o teu fim. Quantos contraventor e quantos estupador, você dá paz na minha cara, ainda quer que eu te chame de senhor. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar. Pode parar, vou começar a matar.